A Prefeitura de Ouro Preto está proibida de executar obras de asfaltamento nas vias públicas calçadas com pedras dentro do perímetro tombado do município histórico. A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que em grau de recurso deferiu liminar requerida pelo Ministério Público do Estado para suspender as atividades de capeamento. Segundo o órgão julgador, a preservação do patrimônio histórico deve prevalecer em detrimento da modernização da área. Em ação civil pública, o Ministério Público apontou a possibilidade de que as obras causassem danos de difícil reparação. Conforme a instituição, esse tipo de pavimentação é danosa, mutiladora e incompatível com as ruas da cidade. Para o MP, o capeamento poderia, inclusive, descaracterizar o conjunto urbano de Ouro Preto. A medida de suspender as obras irá valer, pelo menos, até o julgamento final da ação, quando a justiça decidirá se a proibição de asfaltar as vias na área tombada será definitiva. Além disso, o Ministério Público requer a remoção do capeamento já implantado na rua Engenheiro Correia e a adoção de medidas de acessibilidade no local. Caso a justiça dê provimento aos pedidos na ação, o município de Ouro Preto também terá que realizar estudos arqueológicos nas adjacências do Museu Casa dos Inconfidentes para verificar a existência de vestígios das antigas trilhas que levavam ao imóvel, analisando a possibilidade de reativar o antigo acesso ao local. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.